porque eu não sei se vais querer ficar. E já não vivo sem a luz do teu olhar. Sinto, és o meu raio de sol, o meu viver. Tu és o meu farol. As histórias que contaram sobre ti não passam de mentiras que eu nunca ouvi. Só tu entendes a minha forma de viver. E para sempre é a ti quem vou querer, quem vou amar e com quem eu quero viver. Porque eu não sei se vais querer ficar. E já não vivo sem a luz do teu olhar. Porque eu não sei se vais querer ficar. E já não vivo sem a luz do teu olhar. Depois de tanto errar, preciso de provar que tentei mudar só para te amar. Quero mostrar-te tudo o que sou, que o nosso mundo não acabou. Dizes que te quero magoar, mas eu nunca quis ver-te chorar. Dizes que te quero magoar, mas eu nunca quis ver-te chorar. Porque eu não sei se vais querer ficar. E já não vivo sem a luz do teu olhar. Sinto, és o meu raio de sol, o meu viver. Tu és o meu farol. As histórias que contaram sobre ti não passam de mentiras que eu nunca ouvi. Só tu entendes a minha forma de viver. E para sempre é a ti quem vou querer, quem vou amar e com quem eu quero viver. Porque eu não sei se vais querer ficar. Já não vivo sem a luz do teu olhar. Porque eu não sei se vais querer ficar. E já não vivo sem a luz do teu olhar. Porque eu não sei se vais querer ficar. E já não vivo sem a luz do teu olhar.